Esse é o DJ Gustavo da VS. DJ Gustavo da VS que comanda a porra toda. Se ela vê um fuzil, ela pisca. Se ela vê um meiota, ela pisca. Se ela vê um macá, ela pisca. Estamos de volta, galera. Mais forte, mais completo. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. Vou botar do pra mamar. Vou botar do pra mamar. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. DJ Gabriel Vera, a qualidade fala mais alto. Caixota descendo na minha piroca, desenvolvendo caixota. Descendo na minha piroca. DJ, DJ que me deu papo, que a novinha todo gosta. Fuzil, ela pisca. Se ela vê um meiota, ela pisca. Se ela vê um macá, ela pisca. Pisca, pisca, pisca, pisca. Hoje o ZW vai a partir daqui, contigo, nosso vai. Sucesso incomoda. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. Vou botar do pra mamar. Vou botar do pra mamar. Pode sacanagem, eu vou botar do pra mamar. É tudo de bom, é tudo de bom. DJ Gabriel Vera. Vai com rabitão no chão. Vai com rabitão. Vai com rabitão no chão. Vai com rabitão. Vai com rabitão no chão. Olha pra cara da nossa tropa, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão no chão. Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Vamos ver, legal, hein? É, chama lá no privado. Uma da manhã ela vem, duas da manhã ela vem. Capuceta molhadinha louca pra fuder contigo. Capuceta molhadinha louca pra fuder contigo. Capuceta molhadinha louca pra fuder contigo. Eu não quero nem saber, hoje eu vou comer essa puta. É feia de cara, bonita de puta. DJ Gabriel Vera, o único cai que e quer. O original. Tem um chá de o resto você, tá, só não quer tá ser meu igual. Tem um chá de você, tá bom. Ela está cada dia mais forte. Hoje eu vou comer essa puta. É feia de cara, bonita de puta. O TH que tá tocando. Isso é Mandela. Moleque ruim. Isso é Mandela. Mexelando é Vamé.